Ó, oh, tá fazendo frio, piroca quer chibio, oi, e tá chovendo, aham, tá relapejando, oi, chibio com a piroca entrando, cê é louco, meu! Sucesso! Entrando! Quem sabe canta aí, quero ouvir você, quero ouvir, tá fazendo frio! Oi, e tá chovendo, aham, tá relampejando, oi, chibiu que é piroca entrando, oi, chibiu que é piroca entrando, oi, com frio, hein? Ó, oh, tá fazendo frio, piroca quer chibio, oi, e tá chovendo, ó, oh, tá relapejando, oi, chibio que é piroca entrando, oi, tá louco, velho! Tira o pé, vai, tira o pé, entrando, chibio que é piroca entrando, chibio que é piroca entrando, chibio que é piroca entrando. Nova. Chegou o verão, eu vou falar com que combina. Chegou o inverno, eu vou falar com que combina. Uma pipoca, um brigadeiro, uma mina. Uma pipoca, um Netflix e uma mina. Chamei ela lá pra casa, ela falou assim. É no zap, ela falou assim. Oi, Iago, eu tô com frio. Ela falou assim. Ó, oh, tá fazendo frio, piroga quer chibio, oi, e tá chovendo, uhum, tá relapejando, oi, chibio que é piroga entrando, tira o pé, vai, tira o pé, vai, chibio que é piroga entrando, chibio que é piroga entrando, chibio que é piroga entrando, chibio que é piroga entrando, que zona é essa, legal, lá, lá, lá, lá, lá, chibio que é piroga entrando, chibio que é piroga entrando, Solinho. É a mais nova. Calabresa! Para de copiar, porque é assunto pro ano todo. Copia não, maluco! Copia não, cachorro! Busca nova. Ó, oh, chegou o verão, eu vou falar com o que combina. Chegou o verão, eu vou falar com o que combina. Uma pipoca, um Netflix e uma mina. Uma pipoca, um Netflix e uma mina. Chamei ela lá pra casa, ela falou assim. E é no zap, ela falou assim. Poxa, Iago, eu tô com frio. Ai, amor, eu tô com frio. Ó, oh, tá fazendo frio, piroca quer chibio, oi, e tá chovendo, ó, oh, tá relapejando, oi, chibio que a piroca entra, tira o pé, vai, oi, chibio que a piroca entra, tira o pé, chibio que a piroca entra, chibio que a piroca entra, chibio que a piroca entra, vai, chibio que a piroca entra, oi, chibio que a piroca entra, chibio que a piroca entra, chibio que a piroca entra. Cadê o salve da Malone? Representa, a voz do povo é a voz de Deus. Quem sabe canta, vai. Geral, tá fazendo frio. Oi, e tá chovendo, aham, tá relapejando. Oi, chibio que é piroca entrando. Chibio que é piroca entrando. Tá louco, velho? Entrando. inverno. Chegou o inverno, eu vou falar com que combina. Uma pipoca, Netflix e uma mina. Uma pipoca, Netflix e uma mina. Chamei ela lá pra casa, ela falou assim. E é no zap, ela falou assim. Poxa, amor, eu tô com frio. Larga, Nagi, larga. Ai, amor, eu tô com frio. Que demais. Tá fazendo frio, piroca quer de mil. Oi, e tá chovendo, Tá ela beijando, oi. De mil quer piroca, tira o pé, vai. Oi, eita, pô. Tá roxo, meu. Entrando. Entrando. Eu disse, joga a mãozinha pra cima. Ei. Só quem tá feliz. Ei. Quem não tem hora de voltar pra casa, joga pra cima, por cima. Pra cima, ei. Joga a mãozinha pra cima. Ei. Joga a mãozinha pra cima e diz: caralho, tá fazendo frio. Piroca quer chibiu. Oi, e tá chovendo. Tá relampejando. Chibiu que a piroca entra. Tira o pé, vai. Tira o pé, vai. Chibiu que a piroca entra. Chibiu que a piroca entra. Chibiu que a piroca entra. Chibiu que a piroca entra. LG Paredão, Marido Paredão. Alcione Paredão. Entrando. Soneca Paredão. Tá louco, meu! Equipe Cajasson. Entrando. Chega Paredão. Entrando. Só pega, Sônia. Pra ficar na cabeça. Ó. Inverno. Pra invadir seu Paredão, sua cabeça. É nova. Fogo no parquinho. É nova. É muito assunto. Chegou o inverno, eu vou falar com o que combina. Uma pipoca, Netflix e uma mina. Chegou o verão, eu vou falar com o que combina. Netflix e uma pipoca e uma mina. Lá em casa ela falou assim pra mim. E é no zap, ela falou assim pra mim. Thiago, eu tô com frio. Tá fazendo frio. Piroca quer gibiu. Oi, e tá chovendo. Tá relampejando. Gibiu que a piroca entra. Tira o pé. Sai do chão. Gibiu que a piroca entra. Gibiu que a piroca entra. Fazendo frio, piroca quer chibiu. Copia, e tá chovendo, tá relampejando. Chibiu, eita, tira o pé, vai. Tira o pé, vai. Entrando. Tira o pé, vai. Entrando. Entrando. Faz o sinal da pepeca, faz o sinal da pepeca. Isso, filha da porra! Tá fazendo frio, piroca quer gibiu. E tá chovendo, geral. Tá relampejando, gibiu que a piroca entrando, gibiu que a piroca. Ei! Entrando! A boa pega, entrando! Sorrios, acertou! Chegou o inverno, eu vou falar com que combina. Vou falar com que combina. Uma pipoca, Netflix e uma mina. Uma pipoca, Netflix e uma mina. Chegando lá em casa, ela falou assim pra mim. E é no zap, ela falou assim pra mim. Poxa, amor, eu tô com frio. Sério? Tá com frio, Ayla? Porra, ela tá com frio. Vamos fazer as coisas aí, você. Ai, amor, eu tô com frio. Que demais. Rapaz, essas mulheres estão tudo com que frio, delícia. Negão. Ó, oh, tá fazendo frio, piroca quer chibio. Oi, e tá chovendo, ó, tá relampejando. Oi, chibio quer piroca entrando. Tira o pé, vai, tira o pé, vai. Entrando. Chibio quer piroca entrando. É pra você, entrando. Entrando. Entrando. Chibio quer piroca entrando. Pega, negão. Lá vai, é Gil. Entrando, entrando, entrando, entrando, entrando, entrando, entrando, entrando, entrando, entrando, entrando, entrando, entrando, baixa, baixa, baixa, gente, fica, ó. Se viu, pega piroca entrando. Tá fazendo frio, piroca quer chibio. Oi, Sacra Produções 992212255. Se frio, ligue e contrate. Piroca quer chibio. Tá chovendo, tá relampejando. Chibio quer piroca entrando. Tira o pé, vai, tira o pé, vai. Chibio quer piroca entrando. Chibio